Hoje estamos à conversa com Rui Almeida, vice-presidente da Associação Cultural e Recreativa da Vila de Avós. Estamos às portas das festas do Rio Alva, uma iniciativa então desta Associação Cultural e Recreativa da Vila de Avós. Começava então por perguntar se esta é a primeira vez, a primeira edição desta iniciativa e se está tudo pronto ou estão então nos últimos preparativos. Muito bom dia, antes de mais. Estamos já aqui em plena praia fluvial do Rio Alva, em Avô, já a fazer os últimos preparativos para a festa que começa amanhã a partir das 15 horas. Muito bem, esta é então a primeira edição desta... Esta é a segunda edição das festas do Rio Alva, umas festas que deixaram de existir há mais de 30 anos, eram umas festas que eram uma tradição aqui na vila, há cerca de 30 anos atrás, e que foram retomadas em 2019, na altura com a Comissão de Festas da Vila de Avô. Entretanto, com a pandemia, as coisas estiveram paradas durante 2020-2021, e agora esta nova Associação Cultural e Recreativa da Vila de Avô reativou as festas do Rio Alva, neste caso, na edição de 2022. Muito bem, arranca então amanhã, decorre nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Falando propriamente do cartaz, qual é que foi a vossa maior preocupação? Ora bem, a nossa maior preocupação era garantir o sucesso da edição anterior, que teve bastante sucesso. Nós tivemos alguns artistas locais, nomeadamente tivemos a banda Onda Centro, tivemos uma banda já extinta que era os Cotas à Solta, tivemos o Gabriel, que ficou desde 2019 apalavrado estar presente na próxima edição. Como não houve duas edições, nós mantivemos a palavra e cá temos o Gabriel de novo. Mas passámos um bocadinho mais à frente e vamos ter uma atração nacional, que é o Nel Monteiro, que vai estar connosco no sábado. Portanto, é uma fasquia um bocadinho mais elevada e que espero que seja do inteiro agrado do público que nos vai visitar. Portanto, o objetivo também é abranger vários públicos de várias faixas etárias, sim, até porque também vão ter exatamente, DJs. Exatamente, ou seja, nós na sexta-feira, portanto amanhã, dia 19, vamos ter a atuação de uma banda local, propriamente local, que é o Pop Vilão. Com certeza vocês já ouviram falar, os Pop Vilão. Que vai fazer um concerto que em princípio era para ser acústico, mas alterou e vai ser um concerto com a banda completa. Depois temos a atuação do artista Gabriel, conhecido de todos, que foi um grande sucesso na edição anterior e é um sucesso por onde passa. E depois do Gabriel, pela noite dentro, iremos ter o Bailarico, que vai ser numa vertente diferente. Em vez de ter um conjunto a atuar, vai ter discos jockeys que vão fazer o Bailarico com música gravada. Portanto, nós vamos pelo menos até às 3 da manhã. Isto amanhã. No sábado, vamos ter a atuação da banda de Oliveira do Hospital, uns jovens, que são uma jovem promessa, que são o Sob Pressão. Depois temos a atuação do Nel Monteiro e depois do final da atuação do Nel Monteiro teremos a noite branca. A noite branca, que vai ser uma noite revivalista, em que vamos passar em revisão tudo o que são temas dos anos 60, 70, 80 e 90, que é uma edição que já foi feita várias vezes aqui na vila, que é o Revive Avô, que abrange todas as faixas etárias. Muito bem, prosseguimos então para o último dia, domingo? Para o domingo é o pôr do sol e tarde cultural. É uma tarde que é dedicada à cultura e também às entidades locais, em que vamos ter a Banda Filarmónica Avoense, centenária, a centenária Banda Filarmónica Avoense. Vamos ter a Tuna Cantares de Avô e vamos ter o final da festa com o habitual churrasco, com a confraternização, com o lanche aqui, que é a tarde cultural. E eu também peço desculpa, esqueci-me de mencionar, na sexta-feira temos o grupo de cordas e cavaquinhos de Avô também a atuar, à tarde, aqui, sexta-feira, portanto, amanhã. Esqueci-me de mencionar o agrupamento de cordas e cavaquinhos de Avô. Muito bem. Durante todo o evento vamos ter serviço de bar, vamos ter comidas, os petiscos habituais das festas de verão, bifanas, vamos ter febras na brasa, entremeadas, caldo verde. Pronto, vamos ter aqui um barman em permanência a fazer as bebidas, aquelas bebidas mais sofisticadas que a malta jovem gosta de consumir, os gin tónicos, os morritos, as caipirinhas, essas coisas todas, e tudo isto inserido na magnífica paisagem da Praia Fluvial. É isso mesmo, porque o evento realiza-se junto à Ilha do Picuto, num dos locais mais emblemáticos do concelho, é verdade? Exatamente, aqui mesmo ao lado, ou seja, durante a tarde, amanhã a partir das 15 horas já temos o serviço de bar a funcionar, e as pessoas podem estar a dar o seu mergulho e virem aqui ao bar e já começarem a usufruir. À noite vamos ter o recinto limitado para as pessoas não terem acesso ali à zona da água, mas pronto, podem se divertir dentro do recinto, que é precisamente em cima da Praia Fluvial, a 10 metros da água. Muito bem. E numa altura em que estão de regresso os eventos de verão, é notória esta forte adesão das pessoas também devido à limitação imposta pela pandemia nos últimos 2 anos. Esperam uma forte adesão nestas festas do Rio Alva? É assim, nós esperamos uma adesão grande, tanto que o nosso marketing e comunicação já começou há bastante tempo e foi amplamente divulgado, ou seja, nós tivemos partilhas por todas as zonas do mundo onde andam imigrantes da zona. Portanto, apesar de nós já estarmos com muito à frente no mês de agosto, não é? Já vamos para 19, 20 e 21, a outra edição foi mais cedo, mas há muita gente ainda por aqui e as pessoas estão a dar o melhor dos feedbacks. Portanto, nós esperamos uma adesão grande às festas, portanto estamos prontos para trabalhar. Será uma espécie também de ponto de encontro também com imigrantes? Também, claro. Aliás, esta festa é uma festa que é para todos. Portanto, é uma festa não só para a vila, como para o concelho, como para aqueles que vivem, que são da zona, mas que vivem fora. E todos aqueles que queiram estar presentes são bem-vindos. Muito bem, muito obrigada. Fica então o convite para estas festas do Rio Alva já nos próximos 3 dias. Sim, senhor, muito, muito obrigado. Nós temos que agradecer não só às entidades que nos apoiaram, do concelho e não só, também da zona de Lisboa, pois alguns elementos são residentes em Lisboa, têm negócios em Lisboa. Nós temos que agradecer à Junta de Freguesia. Temos que agradecer à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital por todo o apoio dado e esperemos que seja um sucesso para nós podermos estar cá para o ano com muito mais e melhor. Muito bem, muito obrigada e muito sucesso para as festas. Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova e fico ao convite a aparecerem e a colaborarem connosco. Venham cá provar as nossas bifanas, o nosso caldo verde, as nossas bebidas, que serão com certeza muito bem recebidos.